tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo. Teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta no deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que teu sorriso é indiferente, quase parecendo te ferir. Não queria te ver assim, quero a tua força como era. Só improvisar, o mundo então seria um livro aberto. Até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir, é que já me acostumei com a estrada errada que eu segui, com a minha própria lei. Vamos fazer um filme.